todos os tempos, Zico. Deu as bênçãos para que Gabigol assuma o número na próxima temporada. Eu não preciso dar autorização nenhuma para o Gabigol usar a camisa 10. Eu acho que o que ele vem fazendo dentro do campo desde que foi contratado, cada vez mais honrar o manto sagrado, cada vez mais se dedicar com raça, luta, além de toda a sua qualidade técnica, mas entendeu bem o que é o Flamengo e tem sido peça importante, né, em todas essas conquistas e tudo isso que não só ele, mas toda a geração dele vem fazendo. Eu acho que isso foi muito importante, esse comprometimento deles todos, né? O profissionalismo, a forma como eles estão entendendo todo o esforço que o clube tem feito para oferecer a melhor condição de trabalho. Então, isso tudo só tem tido felicidade para eles, né? O apoio que eles têm recebido de toda a torcida do Flamengo e estão correspondendo dentro de campo. Então, um tal de parabéns, pode usar a 10 à vontade. Sem problema, que continue fazendo os gols dele, decidindo os campeonatos, ganhando títulos, porque o que a gente quer ver é a alegria da torcida do Flamengo. São 6h51 no horário de Brasília, tá na hora do Momento Estádio. Com Wagner Gomes. O cavaleiro Marlon Zanotelli participou da Copa do Mundo de Pismo Saltos, etapa de Lyon, na França. Marlon montou o cavalo VDL Edgar M e passou sem erros pelos obstáculos, com um tempo de 35 segundos e 61 centésimos, perdendo o ouro para o francês Julien Epillard, que fez 34 segundos e 88 centésimos. Em terceiro lugar ficou o holandês Jur Virling, com um tempo de 37 segundos e 97 centésimos. No último dia da competição da Copa do Mundo de Natação de Piscina Curta, os brasileiros Giovanna Diamante conquistou o terceiro lugar nos 100 metros borboleta e Caio Pumputz ficou também com a medalha de bronze nos 200 metros nado peito. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E na Série B, todas as atenções estão voltadas para o confronto direto por uma das duas últimas vagas no G4. O Vasco enfrenta o Ituano domingo, precisando apenas de um empate para garantir o retorno à Série A. Em pronunciamento divulgado agora há pouco, o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, falou sobre a derrota para o Sampaio Correia na semana passada e o planejamento para o jogo decisivo em Itu. Assim como a torcida vascaína, todos nós sentimos muito a derrota de quinta-feira, nossa primeira derrota em casa no ano. E a partir de sábado, desde sábado, nós viramos a chave, visando o nosso jogo de domingo. Hoje é o nosso terceiro dia de preparação para essa final. É um jogo diferente e, sendo um jogo diferente, nossa programação e nosso planejamento será diferente. Nós vamos viajar na quinta-feira, 3 dias antes do programado, para que os atletas e comissão técnica e todos aqui dentro estejam 24 horas focados e concentrados totalmente na partida. Respeitamos o adversário, mas temos total confiança nesse grupo de atletas que veste a camisa do Vasco, na comissão técnica, e vamos trabalhar muito para alcançar o nosso objetivo. Como eu sempre tenho dito, obsessão total no nosso objetivo do ano. E São Paulo e Atlético Mineiro entram em campo nesta terça de olho na Libertadores e com transmissão da Rádio Nacional. Informações com Rodrigo Ricardo. São Paulo e Atlético Mineiro estão em situação parecida na tabela do Brasileirão. O Galo ocupa o 7º lugar com 51 pontos, enquanto o tricolor paulista vem com 50, na 8ª posição. Os dois times que lutam para ficar entre os 6 primeiros colocados da competição, dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, jogam nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, com transmissão da Rádio Nacional. A equipe do técnico Rogério Ceni vem de 2 vitórias consecutivas, a última delas dentro de casa, quando venceram por 2-1 o Atlético Goianiense na última rodada. Nós temos que tentar continuar conseguindo vitórias e levando o São Paulo a voltar a jogar a principal competição. Seria importante, eu acho que isso também é um orgulho para o torcedor. E depois tentar montar um time que seja competitivo para tentar trabalhar dentro dessa Copa Libertadores. Rogério Ceni deve contar com a volta do meia Pablo Maia, após cumprir suspensão, e pode relacionar Arboleda. O zagueiro equatoriano está há 4 meses fora dos gramados, depois de passar por uma cirurgia no tornozelo. Já o galo do técnico Cuca, além de não ter Hulk, que não joga mais este ano, não terá Nátio Fernandes. O argentino está suspenso por cartão amarelo. E Sacha e Keno também são dúvidas para o treinador, que vai igualar Tele Santana nesta partida, com 153 jogos à frente do galo. Nós temos que ganhar para buscar a vaga Libertadores. Não é só o campeão que tem a sua luta, né? Um campeonato de pontos corridos assim, todos têm a sua luta. Como vai ser agora o próximo jogo nós de São Paulo, que tem um caráter decisivo também. Depois com o Botafogo, outro caráter decisivo. E até o final, assim. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Quem analisa tudo sobre São Paulo e Atlético Mineiro é o nosso comentarista, Márcio Guedes. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. São Paulo e Atlético Mineiro chegam nessa 35ª rodada do campeonato em situações parecidas e expectativas meio frustradas, né? Porque ambos lutam ainda para chegar no sexto lugar, que seria uma garantia de entrada direto na Libertadores, sem passar pela pré-Libertadores. Mas o São Paulo, depois de um ano de títulos que não foram ganhos, uma campanha muito abaixo do que a tradição do clube impõe, não é? E um time muito irregular que consegue encher o Morumbi, mas também enche o Morumbi de frustrações. E o Atlético Mineiro, com um elenco caríssimo, né? E que foi uma verdadeira decepção. O Atlético Mineiro faz uma campanha muito ruim para o que esperava no campeonato, né? E a mudança de técnico não adiantou muita coisa. O Cuca, que já teve glórias lá no Atlético Mineiro, dessa vez não teve o dom mágico de reverter a situação. E o Atlético Mineiro passou a colecionar empates, derrotas até em casa para times de menor expressão. Esse jogo do Morumbi é um jogo equilibrado, porque o São Paulo tem alguns desfalques, é um time que está muito desgastado, porque teve uma das temporadas mais estafantes, número de jogos altíssimo, parecido com o do Flamengo, e alguns jogadores lesionados. O Atlético Mineiro joga sem o Nacho, e o Aranas há algum tempo, o Hulk também está de fora, é um time também desfalcado, mas que os dois lutam pelo menos para tentar melhorar na tabela. O Atlético Mineiro está um pouco adiante, um ponto a mais do que o São Paulo, e pode também correr o risco até de não conseguir vaga na Libertadores, dependendo dos resultados, né? Ou conseguir ali entre o sexto e o oitavo lugar. Enfim, um jogo muito equilibrado para duas equipes que prometeram muito mais do que entregaram, principalmente o Atlético Mineiro. E amanhã tem, portanto, transmissão da Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite em São Paulo e Atlético Mineiro. Eu estarei por aqui com os comentários do Mário Silva e as reportagens do Bruno Mendes. E no Mundo da Bola volta amanhã, sempre às 6h45 da noite. Valeu, gente!